Monitor, bom dia, TAM 3399, informação Delta, autorização São Paulo, Guarulhos. Bom dia, TAM 3399, Guarulhos aprovado nível 340, decolada pista 10, perfil de saída da El, Leda, após direto, bridge, intercepta o peso Luno 6 após conforme rota do plano. Transponder 5131, controle 119.8. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10, da El, Leda, Bridge, Upper Zulu no meia, Belo Horizonte, Drive e Posto. Transponder 5131, controle 198, no posto 106, TAM 3399. TAM 3399, protegimento correto, chame pronto. Mara pronto. está 3399, está pronto para puxa acionamento na posição 6. Livre chame táxi na 3399. Portarol na 3399. Plantão 3399 para o táxi, 141 a bordo, autonomia 1345, alternando Galeão. Gente, são 3399, Pátio Índio. Com espera, chame a torre no 1895, ajustando 0 no 3. Pátio Índio, com espera, 2895, autonomia 3399. Bom dia, Tão 3399, bom dia, Tão 0, pronto. Tão 3399, bom dia, autorizado alinhar e decolar da 1-0, vento 120 graus, 07 nós. Autorizado alinhar e decolar da 1-0, 3399. 399, decolado Zelomeia, chame agora o controle em 119.8, bom voo. 198, obrigado, um bom dia. Motor, um bom dia, tá? 3399, passando 1.700. Bom dia, 3399, contato radar decolagem, turbo 340. Rua de Leda está livre, 3399. Direto Leda, não é ascensão, 340, tá? 3399, obrigado. 3399, chama agora o centro de Recife, 251, na alterna, 13325. A transmissão está um pouco baixa, está 3399. Excelente, comandante. Chama agora o centro de Recife, 251, alternando, 3325. Ok, 1251, 3325, Recife, grato, senhor. Bom dia, obrigado. Bom final de semana. Comente. 3601, São Paulo aprovado nível 360, decolada pista 10, perfil de saída da El, Leda Bridge, da El, perfil de saída da El, Leda após direto Bridge, intercepta o perfil 16 após conforme rota do plano. Transponder 5152, controle 1198. Correto, chame pronta, 3601, informação em curso eco.